nossas noites de amor, sendo que o combinado era assistir um filme. Pra dançar aqui com nós, né? No sofazinho de dois lugares, quem gostou, joga a mão e grita! Rádio Onda 104,9. Em casa, no carro ou no trabalho. Você já conhece todos os defeitos dela. Foi por isso que você largou pra ficar comigo. Tá mais que provado que não vai dar certo com ela. Outra vez você vai sair no prejuízo. Mas eu te entendo bem, sei que você tem medo de apostar no novo e assumir nosso desejo. Não posso interferir na sua decisão, mas de nós dois eu não abro mão. Quer ficar com ela? Fica, mas fique sabendo que eu vou ser jogado pro resto da vida. Quer ficar com ela? Vai. Fica, mas fique sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida. Quer ficar com ela? Vai ficar. Mas segui sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida. Coisa linda! Muito obrigada por essa homenagem maravilhosa de vocês, viu? Minha mãe e Maraísa. Mas eu te entendo bem, sei que você tem medo de apostar no novo e assumir nosso desejo. Não posso interferir na sua decisão, mas de nós dois eu não abro mão. Quer ficar com ela? Opa, é isso aí, agora são 18 horas em ponto, eu tô indo para um rápido break, já já eu tô de volta trazendo aí o nosso momento de oração para esta quinta-feira, dia 11 de março de 2021, já já eu tô de volta. Quer ficar com ela? Onda Sapucaí FM. É um sucesso. Sucesso. Atrás do ombro. Hora certa. 18 horas e 1 minuto. Onda Sapucaí FM. 104,9 MHz. Estação ZYX374, localizada Avenida Doutor Ibrahim de Carvalho, 174, Centro, São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais. Rádio Onda Sapucaí FM. Vem para melhor. Aqui você sintoniza e fica. Atenção São Gonçalo e região. Você que está à procura de um tratamento dentário de qualidade e com pagamento facilitado, vá ao consultório ProDente, Doutor Nilson Mendes Júnior. Implantes, aparelhos, tratamento de canal e de gengiva estética e próteses com materiais nacionais e importados. Aguardamos sua visita na Rua São José, 164, próximo ao BH Supermercado. Telefone 3241-4560. E agora atendendo também em novo endereço, Avenida Doutor Ibrahim de Carvalho, 231, ao lado da Padaria da Letícia. Telefone 999-380308. Venha sorrir com a gente! Casa de Carnes Mineirão mudou e ficou ainda melhor. Comprar na Casa de Carnes Mineirão ficou mais fácil e mais prático, além de mais bonito e barato. Carnes frescas e diferenciadas, entregues diariamente, cortes especiais, produzidos e embalados aqui mesmo, e cortes grill para o seu churrasco ficar top. Casa de Carnes Mineirão já é referência na cidade e região. Rua Otto Rudolf Jordan, 130. Fone 35 3241 4257. Zap 35 99135-9733. Onda Sapucaí FM, 25 anos com vocês, são gonçalenses. Parabéns! Casa Kit Calçados, você sempre na moda. Na Casa Kit, você encontra a melhor qualidade e variedade em calçados masculino, infantil e feminino. Na Casa Kit, você reúne conforto, qualidade e bom preço. Casa Kit, sua melhor opção em calçados e acessórios. Venha conferir. Loja 1 3241 1613. Loja 2 3241 2679. E loja 3 3241 1356. Casa Kit Calçados. Você sempre na moda. Blocos, tijolos, areia, brita, telhas. Tudo o que você precisa para sua construção, você encontra é na Telha Sul. E ainda venda de mourões tratados, venda de terra, aluguel de retroescavadeira para serviços gerais, aluguel de andaimes e escoras para lajes. Telha Sul, Rua São José 516, telefone 3241 3023 e Rua do Ouro 900, telefone 3241 2244. Aberta de segunda a sexta das 7 às 17 horas e aos sábados das 8 às 11 horas. Rádio Onda Sapucaí FM. Primeiro lugar na audiência. A cidade toda aqui. Deu ruim na cozinha? Então não se estresse. Faça seu pedido no Quero Mais Lanches e espere na sala. Simples assim. Você pode pedir pelo WhatsApp 98425-9448 ou ligar para o 3241-3801, que entregamos rapidinho em sua casa. E ainda tem promoção curtindo a página do Quero Mais Lanches no Facebook. Quero Mais Lanches. Quero Mais Lanches. Telefone 3241-3801 ou também pelo WhatsApp 98425-9448. Quero Mais Lanches, o mais pedido da cidade e o mais saboroso também. Deu a louca na Matos Calçados. Venha conferir. Estamos com uma super promoção nas sandálias e rasteirinhas. Na compra de um par de calçado, você ganha 20%. Na compra de dois pares, você ganha 30%. E levando três pares, você ganha 40% de desconto. Isso mesmo, 40% de desconto à vista ou a prazo. Aproveite para comprar para você e toda a sua família. Não fique de fora dessa promoção. Matos Calçados, caminhando sempre com você. E não se esqueça, venha de máscara. Matos Calçados. Rádio Onda Sapucaí FM. Toca primeiro. Neste momento, façamos uma pausa em nosso dia e oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia que me dás, pelo alimento à minha mesa, pela família da qual sou parte, por amar aos meus irmãos, por buscar sempre ser justo, por saber perdoar as ofensas, pela consciência das minhas faltas. Obrigado, Senhor, por crer em Ti, por amar a Tua igreja, pelo bem que pude praticar, pelo mal que eu soube evitar. E porque me deste a fé, me alimentas a esperança e me fazes filho da tua caridade. Por tudo, enfim, obrigado, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. viva aqui no berço estão da tua luz a tudo que vive e respira, leva a dor no coração. Ó doce mãe, estende teu manto essa terra de ti, transforma os corações dos homens para que o paraíso aconteça aqui. Especial Sertanejo, de segunda a sexta, das 18 às 20 horas, aqui na Onda. Opa, é isso aí, agora são 18 horas e 10 minutos, eu tô de volta. Boa noite, pessoal, aí na Fazenda do Kiko, meu amigo Moita, também todos os moradores lá na Fazenda do Kiko. Também a vocês aí nos quatro cantos de São Gonçalo do Sapucaí, também nos distritos e nas fazendas vizinhas. Vamos aí curtir Marciano, o melhor de sua vida. Te queria toda minha, minha, minha, quando seus olhos brilhavam mais que o sol que raiava. Te queria toda minha, minha, minha, quando tua pele era fresca, qual brisa da madrugada. Te queria toda minha, minha, minha, quando teu corpo era ainda a minha única estrada. O melhor de tua vida, quem te mostrou fui eu. O melhor de tua vida, quem desfrutou fui eu. A primeira aventura, despertar do teu corpo, inocente selvagem, quem conquistou fui eu. O melhor de tua vida, quem te mostrou fui eu. O melhor de tua vida, quem desfrutou fui eu. A primeira aventura, despertar do teu corpo, inocente selvagem, quem conquistou fui eu. Quem conquistou fui eu. Te queria toda minha, minha, minha, quando você era um verso que eu simplesmente rimava. Te queria toda minha, minha, minha, quando em silêncio